Papa November Oscar Romeo, copia. Obrigado. A November Oscar Romeo, copia. Voo 905, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da ELK. 360 da ELK, voo 905. Controle, voo 905 está presente, solicita a proa direto da ELK. Autorizado da ELK, voo 905. Da ELK, voo 905. E o POB? De novembro, Alfa, Sione, reporte táxi. Luiz Tosca Uniforme, atingiu 40, possibilidade de cancelamento e pro direto de Valença. E acendendo 45. Luiz Tosca Uniforme, seu plano foi modificado a 0921, suba até nível de voo 045. 045, pode ir pro direto de Valença? Chega pro ideal, Luiz Tosca Uniforme. Proa 265. Autorizado direto Valença, Whisky Oscar Uniforme. Capa direto Valença, 45, Whisky Oscar Uniforme. Salvador, bom dia, tá 3053, ponto espera da 109. 3153, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, 910, vento, 1 centena, 8 nós. A linha aí decola, 910, 3859, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Batido via, reposto estabilizado no localizador, 3859. Salve Salvador, 553456 do hotel, pronto para a cópia. 5345, informação hotel, confere, autorizado Ilhéus, nível 300. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus, direto. Controle 19.8, aciona 5153 no transponder. Autorizado nível 300, pista 10, saída da AEL, transição Leda, 5153, ou transponder, 5345. Só confirmando, frequência do controle 118.6 dúzia e o destino Ilhéus. 118.6 dúzia, Ilhéus. Tome pronto, confirme remota 14 que se encontra. Afirmo, remota 1 do 4. Chame pronto para o SPEC acionamento. Trip 5345. Chamará quando pronto para o SPEC acionamento. Trip 5345. Salvador, trip 5514. Prossiga 5514. Contato bilateral com controle de Aracaju. Ou para voo Alfa Romeo 363. Trip 5514, mantém perfil da saída, suba até nível de voo 130. Obrigado, 5514. Você pode voar direto da Elda presente, o 3153? 153 autorizado direto da Elda. Direto da Elda, obrigado. Salvador, Vitor Bravo Golf. Vitor Bravo Golf, prossiga. Desconsidere. Gol 1605, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. Scratch que é uniforme, QNH 1094, reporte passando 2.500 pés. Passarado 500, é muito forte. Tanto 3859. Tanto 3859, chame torre 1 no 8 decimal meia. 386, obrigado, senhorita. Salvador, 3179, autorização para São Paulo. Formação hotel. São 3179, informação hotel, confere. Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.8, aciona 5155 no transpondo. Guarulhos 340, preto 50, 10, curva direita da Euleda, PDEV 198, 100.105, alteração Delta 31979. Alinhamento correto, chame pronto, parte 3, pushback, treinamento. É bom. Aproximação, aguardando pista livre. 38597, passando externo, aguardando pista livre, 2014. Bom, 140, o TAN 3153. TAN 3153, aguarde três clientes de comunicações. Aguardando, obrigado. 07 no transponder. 3899. Confirme, 3859. B, pátio 4, transfere agora a torre 198, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi e decolagem. Mike, Eco Delta. Fio ativo, copiou 3859, livre pouso, 100 com 10. 3859. Bom dia, senhor, né, Pastaca. Tantra 153, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 125 decimal 1. Gente, bom dia. Sangue escasco uniforme, não há tráfego conhecido a informar de frequência para coordenação. Prossiga o escasco uniforme. Escasco uniforme livre, frequência para coordenação. Trip 5514, 5 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, o Trip 5514, bom dia, obrigado. Tapa, prezado, decolagem, uma centena das nove. Solo de Salvador, bom dia, TAN 3859, livro agora ingressando na Alfa, na sua escuta. TAN 3859, bom dia, táxi via Alfa, Juliette para o 07. Alfa, Juliette para o 07, 3859. Alfa autorizado. Decolado 36, aguardando transferência. Quilos Zulu, prossiga. Ente autorizado Barreiras, nível 100, decolando da 17 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após direto destino. A 300 milhas, cancela e voa visual no nível 085. Controle 119.8, acionando 5132 no transpondo. Mando decolagem da 17 ou da 10? Então, decolagem da 10, curva à esquerda, Momo, no perfil da saída Momo. Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais e no meu pé no corredor forte. Pátio 3, Lima, Quilo Zulu. Siga Mike Eco Delta. Agora a torre 1 ou 8.6. novamente a frequência da torre. Caso negativo, retorne a frequência. Delta, prossiga. 345, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o TRIP 5345. Mike, Eco Delta negativo. A informação foi para o TRIP 5345. TRIP 5345, escuta. Como é que está? Para teste de equipamento, chame a torre 18612. É o TRIP 5345 para teste de equipamento. 5345, como recebe 18612? 35/5. Excelente. Quer com o Delta na escuta? Chamar na frequência 1895. 500. Confirmando 4 a bordo, 3 horas de autonomia. Chame para o táxi, Lima, Quilo Zulu. Aí quer com o Delta, recebe a torre. Quer com o Delta, autorizado. Ingresso a decolagem da pista 17. O caso negativo, contrário com controle. Caso negativo, contato com controle, após a decolagem, o senhor vai retornar para Salvador. O vento em Salvador é uma centena 8 nós. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 10 14. Espera da 10 lá Índia November Alpha, sente eu no meu pé. solo Salvador, é o trip 5345, ponto, pronto para táxi, POB 80 alterna Salvador, 2 horas e 9 de autonomia. Trip 5345, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no zero, 14, bom voo. Gente, Juliette Alfa, taxiway, 118.612 a torre, e 10014, obrigado. Reporte ingressando no corredor forte ou no ponto ideal de descida. Controle, Mike Eco Delta, bom dia. Opa, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais no meu pés, autorizado para direto Manati. Meu pés, autorizado direto Manati. Mike Eco Delta, sim. Mike Eco Delta, reporte 20 milha de Salvador. Mike Eco Delta. Salvador, trip 5345, no ponto de espera pronto. Eficiente, mantendo posição. Mantendo posição, 5345. Clima aqui do Zulu, decolados 48, controle 1935. Zulu na escuta. Controle Salvador, Papatango Lima, aqui do Zulu. Papatango Lima, aqui o Zulu, contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 100, cumpre o perfil da saída Momo. Gente, vai cumprir o perfil da saída Momo, Lima, aqui o Zulu, autorizado a ser. Trip 5345, ali mantendo, né?